o maior erro que você pode cometer num filme de esporte é ser um atleta qualificado. Que aí quer dizer que você tinha a chance de ganhar e você vai perder para alguém completamente despreparado, mas que o público acha legal. Você dedicou 12 anos da sua vida a aperfeiçoar seu corpo e mente no tatame? Que pena, kkkkk. Olá, ouvintes do FanfiCast. Aqui quem fala é Thalita. Eu já apareci algumas vezes como convidada em alguns episódios, mas hoje eu tô aqui quebrando um pouco a vergonha por um motivo muito especial. A gente vai falar do meu vício do momento, ou vício do momento de todo mundo, eu acho, a série Cobra Kai. Então, nesse Fanficando, nós vamos falar da expansão do universo ficcional criado em 1984 com o filme Karate Kid 1, através da análise do seu spin-off, que é a série Cobra Kai, né? E para fechar com chave de ouro o episódio, nós vamos fanficar juntos hipóteses para a terceira temporada. Para isso, eu vou ter a companhia das apresentadoras já conhecidíssimas de vocês, donas e proprietárias do Fanficast, Ana e Nana. Oi, meninas! Olá! E também de dois convidados especiais. O Paulo, que promete trazer polêmicas. Oi, Paulo. Seja bem-vindo. Bem-vindo, não! Que brincadeira, só tive que pensar em alguma coisa polêmica agora. Fiquei na pressão, desculpa. E por último, e não menos importante, um amigo nosso de anos, também da Turminha da Letras, que uniu a gente aqui do Fanficast, o Rogério. Seja bem-vindo, Rogério. Olá, obrigado pelas boas-vindas. É um prazer estar aqui com vocês no Fanficast. Vamos fanficar. Vamos lá. Eu acho que um aviso interessante antes da gente começar, para todo mundo que está ouvindo, é aquele aviso clássico dos spoilers. A gente vai fazer uma conversa sobre os filmes e principalmente sobre as duas primeiras temporadas do Cobra Kai. E a gente vai contando, então, aí um pouco do que aconteceu na série. Então, quem não assistiu nada e quiser assistir a série antes de escutar, fiquem espertinhos aí. Parem agora. Continue por sua conta e risco. Exatamente. Nós não teremos piedade. Nenhuma. Eu acho que é interessante a gente começar falando da nossa relação com a trilogia principal do Karate Kid. Eu tô perguntando disso porque eu vi muita gente falando que a série se sustenta na nostalgia. E que sem essa nostalgia, talvez as pessoas não fossem gostar tanto, ela não fosse funcionar tanto. Eu sou uma das pessoas que discordo dessa opinião, mas eu queria saber a percepção de vocês. Eu acho que o fato de a gente já conhecer os filmes do Karate Kid ajuda no sentido que acho que faz parte da nossa memória afetiva, de certa forma. Eu senti isso, pelo menos comigo, que eu lembro de minha criança vendo Karate Kid à tarde na televisão. Quando vi Cobra Kai, pensei, nossa, que legal, eles fizeram uma espécie de sequência, né, cronológica, inspirada nos filmes. Então, mexeu com o lado afetivo. E isso me atraiu para o Cobra Kai, mas também, independente disso, é atrativo ainda da mesma forma. Eu, né, reassisti muito recentemente, e aí eu lembro que você sabia muitos detalhes do filme. Você reviu recente ou essa memória que você tem ainda, ela tá da infância? São memórias da infância ainda, gente, afetivas mesmo. O Rogério tava com o filme intacto na mente, então, gente. E vocês? Ah, então, da mesma forma, desde criança. Eu lembro, eu tenho uma lembrança de eu amar loucamente o Daniel San e amar o filme mesmo, assim, de verdade, de assistir toda vez que passava na televisão e de fazer, tipo, um evento, né? Aí a gente vai crescendo, isso diminui um pouco, mas toda vez ainda parava pra assistir. Não tem jeito, é uma coisa que puxa, né? E quando eu vi na internet que eles iam fazer o Cobra Kai, que lançaram o trailer, e que não era um trailer falso, assim, né? Que não era, tipo, aquele comercial, lembra? Não sei se vocês lembram daquele comercial do Matthew Broderick pro filme lá do Ferris, Curtindo a Vida Doidado. Eu achei no começo que era um comercial, mas depois eu vi que não era, era a série mesmo. Aí eu fiquei muito empolgada, porque desde o trailer eu senti a mesma vibe. Porque eu li uma vez que a pessoa falava que a série não se levava muito a sério. Talvez isso que você tinha comentado antes. Porque ela trabalhava mesmo nessa coisa aí da nostalgia, do tributo, sabe? Então, talvez tenha, talvez não. Mas puxa realmente, né? Essas coisas da infância vêm assim e levam você pra dentro do universo já direto. Não tem como. Você já sabe pintar a cerca, lixar o assoalho e mil outras coisas, sabe? Era até engraçado. Eu tenho certeza que eu enchi o saco da minha mãe quando eu era criança. Vou dar meus centavinhos aqui. É clássico da sessão da tarde. né? Então, assim, até quem não queria assistir Karate Kid tem alguma memória de Karate Kid, é uma daquelas coisas que entram pra cultura pop por osmose, né? É tipo saber que o Darth Vader é pai do Luke. Exatamente, você não precisa nem saber o que é Star Wars, você sabe que o Darth Vader é pai do Luke e você sabe que o Daniel San tem que wax on, wax off, né? E não tinha toda essa carga nostálgica do filme. Eu acho que, como todo mundo, eu saía dando soco no ar pela meia hora depois que o filme acabava, tentava dar o chute e distendia alguma coisa na perna, né? E depois ficava suave. Mas a primeira vez que eu vi a série, eu fiquei com uma preguiça grande, assim, que eu vi falarem da série, porque eu falei, ah lá, pegaram aquele episódio do How I Met Your Mother lá e... Fizeram de verdade. E fizeram de verdade, exatamente. Porque se tem uma coisa que eu tenho muita preguiça, é a galera que pega produtos da cultura pop e tenta dar uma volta sinistra nele, sabe? Falar, ah, mas na verdade, sabe? E se acha a pessoa mais inteligente do mundo. Eu tenho muita preguiça disso. Porque é muito fácil, assim, de ganhar atenção com isso, sabe? Uhum. BuzzFeed vive disso, né? E aí... isso e testes. E aí, eu achei que fosse ser bem paia, mas não. Ainda puxa muito a estrutura do filme esportivo, mas, tipo, ao mesmo tempo, uma homenagem ao filme e uma subversão do filme original. Eu tenho preguiça do jeito que se aborda alguns jeitos do fenômeno esporte ali, mas aí é porque, em parte, eu trabalho com isso. Mas, no geral, é uma coisa bem... Eu acho que é um produto próprio, assim, porque, tipo, se você nunca assistiu Karate Kid, tá tudo bem, porque vai ter cenas o bastante de Karate Kid pra você saber do que eles estão falando. Então, não é um daqueles produtos culturais que faz a referência e você super precisa ter a referência do tipo, eles vão mostrar o que eles querem que você saiba ali. Ninguém tá esperando que você reassista todos os filmes de Karate Kid antes de ver a série. E nesse sentido eu acho massa também que consegue se distanciar um pouco do produto, apesar de usar o filme original como chamariz, né, como propaganda. Então do tipo, ah lá, aquela série do Karate Kid, né? E aí você vai ver meio, ah, tô sem nada pra fazer, vamos sessão da tarde. E acaba sentado 10 horas no sofá assistindo todos os episódios, falando, ih, isso aqui é meio ruim, hein? Mas você continua assistindo, porque você não tem mais controle da sua vida. Você paga o YouTube Premium, porque você fala assim, porque agora tá na Netflix, né? Mas sim, estreou no YouTube Premium, então eu paguei o YouTube Premium pra assistir a temporada 2. Eu vou dar dinheiro pra essa série. Eu achei muito louco isso também, de começar como uma websérie, né? Porque, tipo, isso fica muito claro quando você assiste, você olha e fala, ok, isso aqui não foi uma produção da Netflix, né? Isso aqui é uma produção, é uma websérie, tem umas horas assim, que são uma tosqueira, tem hora que parece que é intencional, tem hora que fica só no ar mesmo ali, mas mesmo assim, entretém. Uhum. Entretém bastante. Ana, e você? Como é sua memória com Karate Kid? É, Karate Kid também foi um filme que, assim como, né, vocês, marcou minha infância. Só que ele tinha um detalhe muito interessante pra mim, que ele foi um filme que, enquanto ele só morava ali na sessão da tarde, eu nunca tinha conseguido assistir ele por inteiro. Então, assim, eu vi Karate Kid ao longo da minha vida pré-internet aos pedaços. E eu lembro que quando eu tive acesso à Netflix, ele foi o primeiro filme que eu vi na Netflix. Olha! E vi em inglês. Porque toda a minha memória era com a dublagem. Tanto é que eu fiz esse exercício agora revendo Cobra Kai, porque eu, assim como a Nana, eu vi Cobra Kai quando estreou no YouTube, em inglês. E agora eu assisti dublado. Mas ficou legal, então, a do Cobra Kai. Ficou. Ah, então é uma dica também, vamos escutar um pouquinho da série, assistir um pouquinho da série na versão dublada, então, que vale a pena. Só que, quando eu fui ver na Netflix em inglês, eu tinha uma coisa diferente, além da linguagem, né, de mudar de português BR para inglês, que foi o fato de eu já estar praticando karatê na época. Então, o meu olhar foi completamente diferente, né? Porque quando eu era criança, eu falava, ai, que legal, golpe da garça, lutar karatê. E aí eu comecei, cara, não. Em umas férias de verão, não. Ele não vai derrotar, sim, um cara que é faixa preta, não. Não, impossível. Mas a memória afetiva, o que veio do Karate Kid, era legal. Ah, não, era legal. Só, sim, que assim, o que me mantinha vendo o filme era a memória afetiva. Porque assim, o pacto ficcional ali... Não existe, né? Não existe pacto ficcional. profissional. Em termos realistas, não. Né? E você, vendo vocês falando, é muito divertido, né? Porque a gente tem desde o Rogério e a Mariana, que tem uma memória afetiva e, assim, muito forte, muito clara ali com o Karate Kid, né? A gente tem o Paulo, que não tinha, sei lá, tanto apego, mas que também conheceu sempre o filme. A Ana, que lembra de ter visto aos pouquinhos. E eu fui parar pra pensar que eu não tenho memória e ponto, assim. Eu não tenho a memória. Então não dá nem pra ser afetiva. Enquanto eu assistia Cobra Kai, eu lembrava de algumas coisas, assim, alguma coisa... Sabe quando você tá assistindo alguma coisa pela primeira vez? Você pensa que é pela primeira vez, mas aí começa a surgir uns flashes e você pensa, ah, eu acho que eu já assisti isso. Então, eu sei que eu assisti Karate Kid, mas eu lembrava zero. E aí, foi o exercício que eu fiz pós assistir Cobra Kai. Eu terminei Cobra Kai, eu fiz uma maratoninha de Karate Kid, me arrependo um pouco, né, porque meio trash. Mas pra dizer que eu não tinha uma memória afetiva tão forte em relação ao filme. Por isso que eu discordo de quem acha que só nesse saudosismo que a série se segura. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que não tinha essa relação de saudosismo. E eu acho interessante também que, assim, a gente que tá aqui conversando tá ali na casa dos 30. Então, a gente tem essa relação com a Sessão da Tarde e com o Karate Kid, mesmo sem querer, mesmo involuntariamente. Mas tem um público muito grande, por exemplo, adolescente com a série, né? Que tem 15 anos agora. Não teve essa memória Karate Kid anos 80 que a gente teve, né? 80, 90, assim. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi ver como o John, ele era coadjuvante mesmo. É um papel muito pequeno que ele tem ali no Karate Kid, né? E mesmo a Ali, que é a namoradinha dos dois, é algo bem rápido. É uma participação bem relâmpago ali nos filmes. E na minha cabeça, ao ver o Cobra Kai, ao ver o jeito que o Daniel e o Johnny falavam um do outro, eu tinha a ideia de que o filme era construído nessa relação de rivalidade deles. Que não é, né? Então, só pra dizer isso, acho que essa primeira parte pra gente dizer dessa relação de memória afetiva. Que então, eu acho que pelas respostas que a gente teve aqui, é um fator muito grande da série, né? Que contribui pra gente gostar muito dela. Mas não é a única coisa que segura a gente assistindo Cobra Kai, né? Ah, não. Mais um pouquinho falando de Karate Kid. O Rogério e o Paulo já responderam isso um pouco de raspão. Então, se a Ana e a Nana quiserem falar um pouquinho mais... Dessa questão, precisa ter assistido aos filmes para aproveitar a série? Não, é como eles falaram, eles botam as cenas, as referências dentro da série. Eu não vou lembrar agora, mas acho que aquela parte que os meninos perseguem o Daniel, ele tá de bicicleta, e eles estão de moto, e eles perseguem o Daniel, daí aparece o Sr. Miyagi, que é logo quando ele encontra o Sr. Miyagi, né? Não sei se me corrigiu se eu estiver errado. Não, mas não é logo que ele encontra, mas é logo no começo. Então eles botam isso na série, é pra te explicar do que eles estão falando. Então você não precisa mesmo assistir tudo. Mas é bom, porque você fica interessado, você quer saber o que acontece depois. Você quer ver se o Daniel foi ruim mesmo de jogar água no Johnny no banheiro? Eu também acho que não precisa, porque assim, eu só assisti de Karate Kid só o primeiro e ok, né, me situei ali e tenho, como a Nana falou, os flashbacks pra você lembrar. Só que assim, do segundo pra frente, que é até acho que o quarto, né, que é até com uma menina, eu não assisti. Então, chegou na... É com a Hilary Swank. É, isso. Chegou na parte da revelação que o Daniel San falava assim, ah não, porque vocês têm que aceitar o pessoal da Cobra Kai que vem pra cá treinar com a gente, porque eu também fui um Cobra Kai. Eu falei, ah, não é possível, mentira. Aí eu pensei, não, teve mais os outros dois filmes, né? Pode ser que tenha alguma coisa. E aí realmente passou um flashback e eu entendi, né? Realmente tinha isso. Então assim, até a gente que tem essa lembrança afetiva do primeiro filme, que é o mais forte, e não viu a franquia toda, você consegue entender. E eu acho que, assim, o fato deles terem focado bastante no núcleo teen, né, adolescente, também tem um apelo pra essa nova geração ali. É uma sacada bem inteligente de fazer também a franquia continuar. Porque também ficar bebendo muito na fonte da nostalgia é um tiro no pé também, né? Porque uma hora vai morrer. A impressão que eu tive vendo os constantes flashbacks, né, com relação aos outros filmes que aparecem no seriado, esses flashbacks que vão aparecendo são suficientes para situar o espectador com relação a algumas coisas, né? Por exemplo, o que motivava a aparente rivalidade entre o Daniel e o Johnny e outras questões como a relação do Daniel com o mestre Miyagi e o afeto que ele tinha pelo mestre. Apenas com aqueles flashbacks pequenos, né, curtos, eles eram suficientes para situar a pessoa que estava assistindo. Você já tinha uma ideia. Então, novamente, isso reforça a ideia de que não é necessário ter visto todos os filmes para entender o seriado, porque muitas vezes, quando são feitas, né, lembranças ou memórias com relação ao que aconteceu no passado, aqueles flashbacks dão conta, sozinhos, ainda que curtinhos, para situar quem está assistindo do que estava acontecendo antes. Então, acho que eles dão conta do recado por si mesmos também, nesse sentido. Eu também achei que os flashbacks, eles dão conta, né, dessas memórias de forma bem satisfatória. Então, assim, não é uma necessidade. Eu acho que é que nem a Mariana falou, acaba que por interesse a gente vai engajando e quer assistir e tal. Se alguém assistiu Cobra Kai e não viu Karate Kid, que é uma dica, eu acho que assim, assistindo o filme 1 já é o suficiente para entender o passado do Johnny com o Daniel. O Johnny só vai aparecer no primeiro, depois ele não aparece mais, então já dá uma noção ali. E quem tem coragem pode assistir o filme 3, assim, ele ajuda a entender como a imagem do Cobra Kai é tão pesada pro Daniel, porque é uma coisa que vai além do Johnny, né? Aos estragos ali que o Cobra Kai fez no psicológico dele. Eu acho que o que os filmes trazem, talvez, é uma opinião um pouquinho mais imparcial. Porque a gente tem uns momentos bem legais, que é assim, que nem o Johnny batendo nos adolescentes, corta pro mestre Miyagi batendo nos adolescentes. Tem a memória do Daniel com ele, que, né, super bonito, assim, de ver, que já tá ali, dado no filme. Mas o que a gente tem também é o Johnny contando as coisas da maneira dele, sem contar a versão do Daniel. E aí, se você engaja na do Johnny, ele é um pouquinho exagerado. Então, talvez, se você não quiser confiar plenamente nos dois, aí você vai pro filme pra assistir como que aconteceu. Mas não que seja uma obrigação, assim. Acho que é que nem vocês falaram, o flashback da conta. Eu queria falar agora de uma coisa com vocês, que é o fator tosqueira. Adoro. Toda vez que eu assistia, eu ia comentar com a Ana, aconteceu tal coisa, muito tosco, aconteceu tal coisa, muito tosco. Aí a Ana falava assim pra mim, olha, Thalita, de tudo que eu conversei com todo mundo que eu vejo falando sobre a série, eu acho que esse é o grande adjetivo. E eu amo a série, eu acho que ela é legal até nisso. E aí, principalmente quando eu fui assistir o filme, que eu vi que o filme tinha o mesmo estilo, a mesma gracinha, as mesmas coisinhas, assim, que a série tem, eu parei pra pensar. É involuntário, como muita gente acha. Nossa, que série tosca, né? Que é isso? Essa série é meio estranha. Ou é proposital, né? A cara dos anos 80, a cara de um produto anos 80 ali, o Cobra Kai. Eles quiseram dar pro Cobra Kai essa cara anos 80. E também a questão de não se levar a sério, que a Mariana já falou, que é uma coisa que muita gente fala. E é um spin-off, né? Mas ele não tá ali querendo carregar o nome do pop, assim, adiante. Ele quer ser uma série que diverte, assim. O que vocês acham? Eu sei que a Mariana gosta de bastante coisa dos anos 80. Ah, eu gosto. Mas é, então, é total proposital pra mim, porque ela tem o foco um pouco mais no Johnny, e o Johnny tá preso nos melhores dias da vida dele, vamos pôr, que foram nos anos 80, então a série acaba trazendo isso mesmo. Ele enxerga todo ao redor dele com quase o mesmo olhar, vamos pôr, de quando ele era moleque, assim, dos anos 80. Então eu acho que é total de propósito e faz todo sentido. Eu gosto. Nossa, Mariana, eu nunca tinha parado pra pensar nisso e eu não vi ninguém fazendo essa análise aí. É exatamente isso. É como se a gente estivesse no olhar do Johnny, né? O Johnny tem um olhar nos 80 da vida, ele parou lá, né? Porque o Daniel, você vê que ele foi pra frente. Externamente, né? Porque internamente ele tá preso lá, né, também. A gente descobre depois. Quando ele revê o Johnny, parece que ele é capturado pros anos 80 também. É, então. Aí por fora, aquela coisa. Por fora, ele tá ali sendo super bem sucedido e o Johnny lascado. Aí fica aquela coisa. É isso mesmo. Você é ruim quando você é adolescente. O nerd vai passar você. Aquela velha história. Sim. Que é muito raso. Mas depois a gente vai vendo que tem todo o desenvolvimento, toda uma outra coisa. Que é o que é legal. Mas o Daniel, ele seguiu, então o olhar dele muda um pouco, mas é como você falou, quando ele encontra o Johnny, o negócio volta um pouco, ele fica com essa rixa, com essa coisa na cabeça. Mas o mundo em volta do Johnny, ele é todo anos 80, o carro dele é dos anos 80, o jeito dele falar dos anos 80, ele não sabe mexer em celular, ele não sabe isso, ele não sabe aquilo, ele ficou paradíssimo no tempo. Até os programas de TV, as coisas que ele assiste, lembra aqueles filmes de guerra antigos, ele fica vendo naquela TV... já bem ultrapassada também. Até os objetos pessoais dele são ultrapassados, né? Sim, se você faz uma comparação de cenário, por exemplo, o apartamentinho dele com a casa do Daniel. A série mostra esse jeito dele enxergar a vida, né? A gente também começa a enxergar a vida meio anos 80. É, eu acho que é mais ou menos essa a ideia, sabe? O jeito que ele enxerga tudo em volta dele é assim. E aí chega os adolescentes e mostra pra ele, ó, prestem isso aí. Eu gostei muito desse olhar, como ele tá preso no tempo, esse olhar que a gente tem. É um olhar próximo ali. E, de certo modo, eu acho que eles nem teriam como fazer um produto muito mais sério do que tá ali. E não só por questões de orçamento, por questões do meio onde começou, por nada assim. Eu acho que tem um mérito muito grande pra série, que é uma atualização do gênero do filme de esporte. Porque é aquela coisa, a gente já não consome mais produtos tão simples. Que nem, eu não vou lembrar quem falou no começo do episódio, o próprio Johnny, ele é muito coadjuvante, o próprio Cobra Kai é muito pouco construído no primeiro filme, porque eles são basicamente os vilões, você não precisa saber muita coisa sobre ele, só que ele é o Bully, que ele é o atleta que tem tudo, e que ele gosta de usar a força dele para exercer dominância social. E a gente só tem que não gostar dele o bastante para no fim, a gente sentir satisfação quando o protagonista vence. E a gente vê as coisas pelas quais ele passa, a gente vê as coisas pelas quais o sensei submete ele, eles conseguem adaptar isso muito bem. Então, tipo, ao mesmo tempo tem esse tom corny, é tipo felizinho, assim, mas é breguinha feliz, sabe? Tem essa coisa meio energia legal, assim, que é muito filmes dos anos 80, mas também atualiza isso e mostra, tipo, aquela espiral de aprofundamento, né? Aquela coisa que vai do tipo, tá, tem isso aqui, ele era babaca, mas não estamos só nesse nível superficial e a gente vai aprofundar esses personagens. Eu acho que isso a série faz muito bem. E só a coisa de depender do filme, eu sei que eu tinha falado, desculpa voltar, mas eu fiquei pensando depois que vocês falaram dos flashbacks, e eu recomendaria ver o primeiro por um momento da série, que é o momento em que o Johnny tá explicando a perspectiva dele da história, porque se você não viu o filme, não tem o choque de perspectivas. Do resto, eu concordo com tudo que vocês falaram. Para fechar esse bloco que era mais Karate Kid, memória afetiva e coisas assim, a Ana, né, me falou que tinha preparado um pouquinho para falar a questão do Karate na franquia, né? Ela já comentou um pouco do incômodo por causa disso. O Paulo talvez também tenha uma visão aí do esporte na franquia, como aparece. Se quiser falar um pouquinho como foi lá no Karate Kid, alguma coisa já do Cobra Kai, e depois a gente entra nessa parte para falar mais da série mesmo. Tem algumas coisas que desde o Karate Kid eu percebi que mantém-se iguais, que assim, não condiz, né? Que é as artes marciais, no geral, né? O Karate, no caso, como magia. Porque você começa a treinar e magicamente, em, sei lá, poucas semanas, ou talvez assim, sendo muito amiga, né, meses, você está, olha só, chutando bundas e socando a cara de faixas pretas, né? E não é assim. Ganhando o festival, né? Ganhando lá o campeonato regional. Ganhando campeonatos regionais. E, ai, gente, agora eu vou unir com o fator trecheira. O que foi aquele campeonato regional? Nada a ver com o campeonato. Assim, não sei nos Estados Unidos. Mas, assim, gente, não tem aquele apresentador lá, UFC, sei lá, sabe, pra dar um show ali. Nossa, não. Fora toda essa filosofia do Cobra Kai, né, que é totalmente nada a ver com o caminho, assim, as regras que um karateka segue, né? Tanto no dojo quanto pra vida. E aí, voltando ao karatê como mágica, eu acho que uma das cenas, assim, que mais me deixou, assim, como diria Dr. Chapatinho do Chaves, me dá coisas. Foi, assim, na aula, ele vai ensinar o Miguel a socar, né? O Miguel tá lá de mão aberta, sem objetividade, sem força, sem nada. E aí? Tá com a mão mole. Tá com a mão mole, exatamente. Em vez do Johnny falar assim, olha, escolhe um ponto, fecha a mão, gira o quadril, acerta a mão dele, né, pra ele fazer certinho. Não. O que ele faz? Qual que é a dica mágica que ele dá pra ele, do nada, fechar a mão direitinho, pegar e socar e ser, nossa, eficiente? Imagina a pessoa que você odeia. Olha só, gente. É, rapidinho você resolve seus problemas na força do ódio. É, e aí magicamente ele fechou a mão certinho, assim, né? E fez o soco decentemente. Falei, ai, gente, não é assim. É o método Cobra Kai, Ana. O método Cobra Kai tem resultados rápidos. Você praticar uma arte marcial é repetição, não é mágica. Eu acho muito engraçado, sabe, como que os filmes mostram isso. Ai, ai. Essa questão do método que o Johnny usou pra tentar motivar o Miguel usando o ódio, lembrei agora até fazendo paralelismo com o Cavaleiros do Zodíaco, porque o mestre do Rick também queria que ele se fortalecesse com base no ódio, com aquelas falas, você deve odiar seus inimigos, e assim por diante, para que o Rick se tornasse mais forte, né? E parece que o Johnny quis fazer o mesmo com o Miguel nesse sentido, né? E também, olha, gente, além de treinar karatê, você tem aulas de natação com o método Johnny de ensino, lembra? Eu amo! Não foi só karatê, ele também aprendeu a nadar usando apenas as pernas. Olha só, você pratica dois esportes em um. Genial. É um método bem diferente, que você não aprende em qualquer dojo, só no Cobra Kai tem isso. É quase um comercial do Cobra Kai da internet já no Instagram. Vocês sabem que eu demorei um tempão pra assistir. A Ana tinha me indicado, o Rogério tinha indicado, o Rogério super empolgado na época que ele tava assistindo ainda, falou: Thalita, é muito legal, tal, assiste. E eu fui assistir vídeos de dois canais que eu costumo assistir coisas mesmo que eu não assista, que é o PH Santos, que é um crítico de cinema, e o Michel Arouca no Série Maníacos. E eu fui escutar o que eles tinham pra dizer do Cobra Kai. E era isso, né? Eles tinham todo um elogio a uma parte da série, mas olha, é luta mal coreografada. O PH falava isso, ó, eles estão ensinando tudo menos karatê, fica misturando um monte de golpe, uma coisa de uma luta diferente da outra e tal. E eu já fui avisada, assim, olha, sei que não é. E a Ana falou uma coisa no começo que eu acho que tem tudo a ver. Ela falou que aquele campeonato estava mais parecido com um show. E eu acho que é isso, né? A série deixa de um jeito que seja empolgante da gente assistir. Talvez se fosse como é o treinamento real, da vida real, a gente não ia ter paciência nenhuma pra assistir. Tem até agora eu não sei, eu vou tentar achar pra gente linkar. Mas tem um canal que eles destrincham alguns filmes antigos pra mostrar como o tempo do cinema mesmo mudou e hoje em dia é muito mais ágil. E como hoje em dia não se fazem mais certos filmes como eram antes. E um dos exemplos era o treinamento que o mestre Miyagi deu pro Daniel-san. Porque no filme era tudo muito lento. Você ficava assistindo o Daniel-san limpando lá. Pode ver que na série, ele aplica isso nos alunos, mas é rápido, as cenas são rápidas. A gente não tem lá um episódio inteiro vendo o pessoal passar cera no carro. E eu acho que é um pouco esse ritmo show mesmo, esse ritmo TV para a pessoa que está assistindo engajar ali nessa questão, né? E aí nesse lugar não tem espaço para repetição, para essa lentidão que é a vida real de um treino, né? Eu acho muito divertido, né? O Rogério tava falando da parte da piscina, assim. Gente, eu acho que eu gritei de, meu Deus, não acredito que isso tá acontecendo, gargalhei. Porque é engraçado de assistir, mas você pensa, ano 2020 ninguém nunca vai fazer um treinamento desse. Imagina o tanto de processinho que o Johnny ia tomar logo na primeira semana dele falando aquelas abobrinhas para os alunos dele, gritando com as crianças. Ele não ia conseguir sobreviver. E essa coisa de ensinar a bater no outro com raiva é uma coisa do Cobra Kai, né? Tem no terceiro filme tem isso, que o Daniel passa um tempo sendo treinado por um sensei do Cobra Kai e o cara fica fazendo ele bater. Faz a figura do menino que vai ser o oponente do Daniel e fica mandando ele bater naquele menino. E o Daniel fica até questionando, meio, gente, isso não é pra fazer isso. O Daniel ficou tipo a Ana agora. Gente, não. Isso não é karatê. Pare com isso. É, eu acho importante dizer, assim, que isso não é karatê. Porque, assim, o que eu acho que o filme traz é que o Cobra Kai e o karatê ali do Miyagi-Do, né, é uma analogia para quem treina para a vida, né? Então segue os preceitos, treina para ter uma vida melhor, para treinar a mente e o corpo, que seria o caso do Daniel San e do Sr. Miyagi, e aquele pessoal que quer fazer uma arte marcial para arrumar confusão na rua, os treteiros, né? Então por isso que eu falo, gente, muito legal você ver o show e tal, só que não tem nada a ver essas regras do Cobra Kai, tá? Só fiquem aí, se divirtam na ficção. A própria série, né, pelo menos é a série Cobra Kai, tanto o Miyagi-Do contra o Cobra Kai, estão ali meio distorcidos, né? O Miyagi-Do do Daniel não é o mesmo do Mestre Miyagi, que eu acho que é o mais... Ah, não, é, isso é. E eu acho que é muito interessante ver que a série não está exaltando esse karatê. Olha o que acontece no último episódio, é uma grande lição de, olha, se você seguir por esse caminho, olha o que vai acontecer. Então, eu acredito que essa discussão que a Ana tá trazendo provavelmente vai aflorar mais ainda na série, né? Porque não é porque é bonito. A gente dá risada lá do Johnny fazendo esse treinamento, mas no fundo a gente sabe, olha, eu não deixaria meu filho treinar numa escola dessa. É. E olha que ser humano quebrado que essa escola de karatê, que essa filosofia de vida gerou, né? Porque o tempo todo, tipo, lá no primeiro filme e na série também, eles falam de você transpor o bata primeiro, bata rápido e sem misericórdia pra vida, né? Do tipo, não, você tem que usar isso pra alcançar seus objetivos, você tem que ser assim na vida e não sei o quê. E o Johnny tá na capa da gaita, assim. Então, a série mostra pra gente do tipo, ó, isso aqui foi um modelo de criação. Homens na década de 80, 90, até hoje, tão sendo educados para ser assim, para ser esse tipo de masculinidade tóxica. E olha o tipo de ser humano que isso gera, olha o tipo de trauma que isso gera quando o cara tá lá na frente, né? Eu tô bem curioso para saber, tipo, eu sei a qual elemento do último episódio você se referiu, e eu não quero falar qual é, porque eu acho que é um spoiler grandão, mas o lance da escola lá, meio que do golpe que rola ali, do Johnny meio que ser tirado da escola que ele ajudou a voltar à vida, eu tô bem curioso para saber como vai voltar, porque eu já vou, eu sei que a gente vai falar disso depois, mas eu tô apostando numa fusão aí entre Cobra Kai e Miyagi-Do. Mas essa é a minha aposta. Vamos entrar, então, agora, mais numa comparação das versões, falar um pouco mais de Cobra Kai, que até agora a gente falou predominantemente de Karate Kid, né? Eu pensei da gente começar falando dos espelhamentos. O Cobra Kai, principalmente a primeira temporada, e o Karate Kid 1, né, eles têm espelhamentos muito nítidos. Então, o Johnny com o Miguel são um espelhamento do Mestre Miyagi com o Daniel, né? E eu acho que o coração da trilogia original, ela é a relação sensei-aprendiz do Mestre Miyagi com o Daniel-san, né? Uma relação de respeito, de amizade, que vai sendo construída entre eles de uma maneira muito bonita. Tanto que o terceiro filme, que é um filme onde a conexão entre os dois está estremecida, ele não é um filme tão bom, na minha opinião, né? Muito por causa disso, porque o Daniel sem o mestre, ele é um pouco perdido. Na série, a gente tem o Daniel sem o mestre, né? E a gente viu como ele é ali. E Cobra Kai, quem ocupa esse espaço dessa dinâmica aprendiz-sensei é o Miguel e o Johnny, né? E eu acho que tem uma diferença fundamental, que é o mestre, nesse caso, ele é chamado pela aventura a partir do encontro com o aprendiz. Eu li um texto, uma crítica no blog Momentum Saga, da Sibila, e tinha um comentário muito legal de um moço anônimo. Ele falou assim: no mito do herói padrão, o chamado para a aventura vem com um mentor, mas no caso do Johnny, o chamado veio por meio do aprendiz. E é meio que isso. Então, o Johnny, ele é um sensei imperfeito, um sensei em formação. Ele não é um oráculo, como o Mestre Miyagi era. E como o Chris também foi um oráculo pro pessoal do Cobra Kai, né? Ele é um mestre com a fonte de sabedoria a ser questionada, a ser modificado. Até porque ele tá com aprendizes do século XXI, né? Que não acreditam mais piamente numa pessoa sem fazer suas próprias descobertas, sem comparar com o que escuta de outros. Então, o Daniel gosta muito do mestre, né? E segue bastante do que ele fala. Mas o Daniel também tem outras referências, né? Eu não sei, eu também acho que essa relação entre eles é o grande ponto alto da série. Não sei se vocês concordam ou não, depois se vocês quiserem falar um pouquinho. E aí, eu fui vendo alguns espelhamentos mais óbvios. Então, entre temporada 1, Cobra Kai, Karate Kid 1. Eu pesquei algumas, eu vou falar aqui. E depois também, se vocês quiserem completar com o que vocês acharam, também fiquem à vontade. Avisando novamente, spoiler, gente, não tem como falar, fazer as comparações sem contar um pouco do que acontece na série e no filme. Eu acho que, então, o espelhamento principal é a questão do bullying que segue, né? O Karate Kid falava muito de bullying, Cobra Kai segue, né? O bullying dos valentões. Então, o Miguel e o Daniel eram uns adolescentes ali, franzininhos, que apanhavam, deslocados. E aí, eles vão pro karatê e, na verdade, os mestres, né, os senseis, aceitam eles no karatê para poder ensinar para eles sobre defesa. O mestre Miyagi, ele não gosta de usar o karatê, ele não gosta de lutar para nada. Ele fala do karatê como uma urgência, né, uma emergência. Se você precisa, você utiliza. Mas ele vê que o Daniel precisa aprender isso, né? Ele não gosta nem de competir. Ele inscreve o Daniel na competição ali, porque acontece uma rixa e é uma questão de honra. Então, ele acha que é válido, mas nem isso ele não gosta. né, de competir, de nada. Mas ele vai ensinar, então, o karatê para defesa e o Johnny, de certa forma, ali da forma torta dele, quer ajudar o pessoal que sofre bullying a revidar. Então é mais do que defender, né? Também é um pouco atacar. Essa relação de paternidade também aparece, né, entre mestre e pupilo. E atualizado, claro, para os anos 2010, eu acho que a relação do Miguel com o Johnny é bem diferente da do Daniel com o mestre Miyagi, até porque ele tem o apoio da mãe, da avó e tal. Até o momento do torneio, ali, pensando primeira temporada, porque aí no torneio o Rob aparece como o Daniel San do primeiro filme, a zebra, o lobo solitário, né? E acaba que o lado ruim dos Cobra Kais começa a aflorar, o Johnny começa a ficar um pouco assustado com a direção que eles estão tomando. Eu acho que ele reconhece o Cobra Kai da época de infância dele. O que vocês acham, gente? Sobre a relação pupilo e mestre, isso nesse sentido é um pouco até de quebra com relação ao Karate Kid, aos filmes, né? Onde o mentor, né, era o mestre Miyagi, ensinava o Daniel, que acatava as lições. No Cobra Kai, muitas vezes é o Miguel quem ensina coisas para o Johnny. O Johnny aprende muito com o Miguel também, ao mesmo tempo em que é sensei. Como, por exemplo, naquele momento em que o Johnny tenta legalizar novamente o Cobra Kai para o torneio, dizendo que já ia chegar lá, querendo bater em todo mundo, que discordasse. Ele falou, não, sensei, se você ficar bravo, você fecha o seu punho, respira e continua negociando. Né? Não é para você brigar, você não vai conseguir. Aí o Johnny para, pensa, fica reflexivo e segue o conselho do Miguel e funciona, e dá certo. Então acho interessante isso. O Johnny também estava aprendendo, embora ele fosse o sensei, né, do Cobra Kai. Ele aprendeu bastante coisas com o Miguel também. Ensinou para o Miguel, mas também aprendeu. Então foi o que eu achei mais interessante na relação dos dois. E eu até expandiria do tipo, não tem nenhum mestre perfeito, assim. Acho que o Miyagi era o mestre perfeito porque ele sabia o que ele era, sabe? Ele sabia, tipo, que tipo de lição ele queria ensinar. E acho que aí, nesse sentido, tanto o Daniel quanto o Johnny estão tentando se encontrar, né? Nesse caminho, se encontrar voltando pro karatê e tudo mais. E eu achei maravilhoso isso deles se ensinarem simultaneamente. E é isso, cara. Escorreu uma lágrima aqui. Na verdade, esse momento que vocês falaram do campeonato, em que o Johnny começa a ficar preocupado com o Cobra Kai que ele tá vendo, foi o momento que me fez continuar vendo a série. Porque até aquele momento eu tava do tipo, mano, eles não estão fazendo um bom trabalho em falar que isso aqui é um mau exemplo, tá ligado? Em falar que esse tipo de comportamento é inadequado. E aí, a partir daquele momento, eu vejo o Johnny mostrando essa preocupação e aí eu consegui investir mais na série. Ah, então, partindo do que você falou aí, da jornada deles, de ter começado com o aprendiz e não com o mestre, é uma questão mesmo de perspectiva, né? Porque no Karate Kid, a jornada do herói é do Daniel. E no Cobra Kai, a jornada do herói, né, usando a jornada do herói, é do Johnny. Então, eu acho que é por isso que vem com o aprendiz a coisa e não com ele. Porque, na real, ele é o aprendiz da coisa. A Ana apontou alguns outros espelhamentos dessa última vez que você assistiu, Ana, você estava comentando comigo. Então, aí fora esses espelhamentos, né, que vocês falaram, eu lembrei que o Johnny, além de ser um sensei que vai ensinar um menino que tá passando por bullying, né, a se defender, como foi o Miyagi pro Daniel San, eu percebi que o Johnny, no começo da série, ele tem a profissão do mestre Miyagi, que é o faz tudo, né? Então, até nisso, eles espelharam o Johnny no mestre Miyagi. E assim, guardadas todas as devidas proporções, porque é totalmente diferente a história de um e de outro. Mas o mestre Miyagi também tinha uma questão em aberto com a família, a ex-mulher e o filho, né? Mas aí é toda uma questão que ele perdeu eles. É, a mulher morreu no parto do filho, o filho morreu junto, então o mestre Miyagi ficou sozinho. O Johnny tem isso de uma outra maneira totalmente, por ter percorrido outro caminho, né? Mas de ter problemas ali com o filho, né? Essa ex-mulher ausente ali com quem ele não consegue conversar também. E aí também o Daniel fica sabendo disso, né? Sozinho, o mestre não contou pra ele. E aí o Miguel também fica sabendo ali dessa vida do Johnny que ele não compartilhava com ninguém. Acho que isso, né? Os espelhamentos. Uhum. Uma coisa que o Paulo comentou agora é que, por exemplo, essa questão do oráculo, né? O mestre Miyagi como um grande oráculo e o Daniel San aprendendo dele. É claro que todas as pessoas, pode ser a idade que for, né, ou a experiência de vida que tenha, eu acho que no fim das contas todas as nossas experiências são muito dialógicas, né, a gente vai aprender com o outro. Mas tinha isso também que eu acho que é uma coisa de narrativas mais antigas, como o Karate Kid, de o vilão, ele é muito vilão, ele é o vilão Só tem um lado mal. O mocinho é muito mocinho. Ele é vilão porque ele é ruim e acabou. Isso. E aí o mestre é muito sábio. Não tinha espaço para mostrar essa fragilidade. A gente vai ver isso depois na terceira temporada, né? Spoilers. Passado sombrio do mestre Miyagi. Mas no filme não tem nem esse espaço para isso. E também por ser uma narrativa menor, né? Mais curta. O filme tem outra dinâmica. E aí na série tá tendo tempo da gente olhar para todas as cores de todos os personagens. Assim, o Miguel também não é só mocinho, só o menino legalzinho. O Rob também não é só o bandidinho, né? Eles têm ali, eles são coloridos ali, os personagens, não são preto e branco. E eu queria então agora ir pro próximo bloco pra gente falar disso. Quebra de maniqueísmo, que eu acho que é a grande sacada ali do Cobra Kai, né? Estremecer o que a gente sabe sobre vilões e mocinhos. Eu acho que um detalhe muito importante, que a gente já comentou aqui algumas vezes, o protagonismo ter sido deslocado. Então, o Johnny vem para o centro, o Daniel vira coadjuvante. No momento que o Johnny vem para o centro, ele precisa de história, né? Que ele não tinha. A gente não sabia do passado dele, a gente não sabia da família dele. A gente não sabia o que passava na cabeça dele. A gente só via ele sendo um escrotinho com o Daniel, né? E o Daniel também vira coadjuvante e dá mais espaço pro Johnny ter essa história alimentada aí. Agora, então, vamos falar um pouquinho de como o Johnny era antes, como ele é na série. Também nem precisa, se não quiser, recorrer ao Karate Kid. A gente pode recorrer ao próprio Cobra Kai, o que ele informa, né, de antes e depois dos personagens. Então, tanto o Johnny como o Daniel, como eles eram antes e como eles são agora. Começando pelo Johnny, né? Eu acho que é um personagem que ganhou profundidade. A gente conhece detalhes da infância, motivação dele de ter entrado pro Karatê, que a gente não sabia antes. Chegar nessa vida adulta, a gente descobrir os problemas dele, né? Essa insistência em viver nos anos 80. O que mais vocês têm aí para falar sobre o Johnny? Um paralelo com o Daniel, e que isso só é revelado graças ao Cobra Kai, a gente vê que os dois tinham muitos pontos em comuns, especialmente com relação à estrutura familiar. Os dois tinham pais ausentes, né? O Daniel, pai, era falecido, o Johnny tinha o padrasto, que não era uma pessoa presente na vida dele, não foi uma figura de referência paterna para o Johnny, nunca foi. Né? E quando eles começam a conversar no Cobra Kai, eles notam que apesar deles terem rivalizado quando eram jovens, eles tinham muita coisa em comum com relação a uma família desestruturada ou não ter o apoio, né, de uma figura paterna. Isso é interessante porque mostra que apesar de por detrás da aparente diferença havia muitas semelhanças entre os dois. Foi uma coisa que eu achei legal de perceber. E aí eu acho que eu fico até triste por causa disso, porque a série faz isso tão bem nessa quebra. Eu acho que o que justifica essa série é essa quebra da dualidade, do maniqueísmo. E aí, em alguns momentos, para eles criarem tensão, eu sinto que eles precisam fazer os dois. Tem vários momentos muito bonitos em que eles estão vendo as semelhanças entre eles. Então, o cara deixa de ser o rival, deixa de ser aquela entidade despersonalizada e passa a ser uma pessoa com quem você pode ter empatia, uma pessoa com quem você pode se relacionar. E aí eles precisam dar um jeito, às vezes, meio artificial de fazer os dois não se aproximarem, de fazer os dois entrarem em conflito de novo, pra ter trama, né? Pra ter a série seguindo adiante. E aí, nesses momentos, são onde eu fico um pouco frustrado. Mas essa quebra é maravilhosa. E eu acho que é ela que mostra, assim, as pessoas têm caminhos de vida diferentes, as pessoas passam por experiências que moldam elas, mas não é porque essa pessoa está em um lugar ruim agora que ela tá fadada a ter problemas para sempre. E quem tem apoio tem uma chance maior de superar a adversidade. Que a gente vê muito isso. O mestre Miyagi, fonte de apoio maravilhosa, né? Enquanto o Chris, não precisamos nem dizer, né? Né? Pegando o gancho no que você falou, Paulo. Uma cena que eu acho que, assim, meio forçada aí pra criar conflito foi quando, depois que tem a festa ali da segunda temporada, e a Samantha, ela fica, né, ela bebe muito e tal, e aí o Rob leva ela pra casa do Johnny, e o Daniel tá correndo atrás da filha dele, né, e aí encontra a Samantha e o Rob na casa do Johnny. Eu falei, gente, sério que vocês dois precisam sair no braço por conta disso? Vocês precisam lutar um karatê por conta disso? Eu fiquei, não, gente, não. Ainda mais com ele sabendo que o cara era filho dele, né? Que era filho do Johnny. Que eles estavam numa relação afastada, sabe? Sim, e eles erram na mão ali o jeito que o Daniel faz, porque o Daniel é muito agressivo na fala dele também. Falando pro Robin, isso, vai pra esse caminho que você vai ficar igual esse outro aí. E aí, ele não sabe o que ele tá falando sobre o Johnny, não sabe o que ele tá falando sobre o Robin, não para pra pensar o porquê que a filha dele tá ali também, que ela teve essa opção, né? Ele é muito agressivo e realmente o Daniel tava por outro caminho, tinha acabado de ter uma noite legal ali na companhia do Johnny também. É, então, parecia que tava tudo indo pra ter uma solução, né? E de repente tem esse conflito aí, pra mim, totalmente forçado e pesado à mão. Mas assim, eu acho que essa quebra de maniqueísmo, assim, foi bem feita tanto pro lado do Johnny, quanto pro lado do Daniel San. Ao ponto, né, que a gente começa a ficar assim, com um ranço do Daniel San nessa temporada, pro outro lado, né? Chegou a parte que eu mais queria. Hora de falar mal do Daniel! Hora de falar mal do Daniel! Não, fala mal do meu sensei que o bagulho vai ficar louco. Porque assim, por mais que eu sou mais Team Karate Miyagi-Do, nossa senhora, como personagem, o Daniel San, o ranço que, nossa, olha. Eu acho ele, inclusive, uma vergonha pro próprio Miyagi-Do, né? Vergonha do professor. Aquela propaganda que ele faz pra lançar o dojo, assim, o mestre Miyagi tava, ele tava se revirando na tumba. O bonsai ali tava secando, né? Sim. Tava. Já entrando um pouco no que a gente tava falando de como o Daniel era, como ele é agora, fica muito claro, né, que no Karate Kid o Daniel tinha aquele papel bem de mocinho, de herói, de pessoa, né, de vítima até, né. Agora, no Cobra Kai, o Daniel parece que ao mesmo tempo ele tenta preservar isso, essa certa moralidade, essa certa ética que ele aparentemente, frisando o aparentemente, herdou do mestre Miyagi. No Cobra Kai isso parece cair por terra, porque o Daniel faz muitas coisas, né? Tem atitudes que são completamente incoerentes com a filosofia do Miyagi-Do. Ele já tentou constranger, se não humilhar o Johnny na frente de outras pessoas várias vezes, jogou sujo, tentou atrapalhar o Cobra Kai, que para o Johnny era algo essencial. O Johnny vivia do Cobra Kai. Aquilo era o negócio dele, era o ganha-pão dele. Enquanto que o Daniel não precisava do Miyagi-Do para absolutamente nada, financeiramente falando. E ele tentou prejudicar o dojo Cobra Kai, né, fazendo propaganda para promover o seu próprio dojo, com aulas gratuitas e tudo mais, né? E dando até aquela alfinetada, não seja uma cobra traiçoeira, venha para o Miyagi-Do. Basicamente tentando prejudicar o dojo do Johnny, né? A partir tanto desse vídeo que ele fez, né? Dando essa alfinetada, quanto de outras maneiras também, o aumento lá do aluguel e outras coisas. Então, eu não consigo imaginar, honestamente, o mestre Miyagi fazendo nada dessas coisas, né? Não sei quanto a vocês, mas acho que o mestre Miyagi jamais faria algo do tipo. Mesmo que ele não gostasse, ou mesmo que ele tivesse vários motivos para não gostar de alguém, o mestre Miyagi não pegaria assim tão pesado. Ele mandaria o Daniel San pintar cerca para ele se acalmar. Exatamente. Sim. Será que esse bom sensei formou um bom aprendiz? Até que ponto, né? Sobre o Daniel, eu acho que nesse sentido, né, Cobra Kai já mostra pra gente que não é por aí, né? Ele, não que o Daniel não tenha virtudes, e isso eu acho interessante, né? Eu não vejo ele como vilão, propriamente dito, mas uma pessoa que comete erros, e às vezes erros assim muito graves, né? Que aparentemente não se esperaria dessas pessoas, né? Enfim, ele é um chato mesmo, eu deixo isso bem claro. No Cobra Kai, por exemplo, eu particularmente não gosto da postura do Daniel em Cobra Kai, de maneira geral, mas agora eu tirei esse peso, né, que eu consegui me aliviar aqui, e falar o que eu queria sobre o Daniel. Me sinto tão realizado agora. Ai, gente, agora isso é mas... Mas é isso, gente. Daniel é um chato, fato. Bom, fechou o Fofcast, vamos embora. Ah, eu continuo gostando do Daniel. Eu sempre gostei do Daniel. O Daniel é meu amigo, camarada. Eu sempre gostei dele. Não tem como eu não gostar. Ele, claro, é aquela coisa, né? O bom do Cobra Kai é esse, que a gente vê as pessoas com mais nuances, né? Aí a gente passa a gostar do Johnny, porque a gente vê que ele é gente como a gente, e lascado igual a gente. Problema de aceitação, de não saber pra onde vai, quem é. Então a gente acaba criando essa relação afetiva aí com ele também. E a gente não tinha antes, porque, como vocês falaram desde o começo, a gente não tinha base dele. Ele era só o vilãozinho, tchá-tchá-tchá, lourinho, malvadinho, pá. Mas o Daniel vem já com aquela carga também, de amorzinho, assim. E eu sempre gostei dele. E aí fica difícil não gostar. Claro, a gente fica bravo de vez em quando com o jeito que ele age. Porque, afinal, virou adulta, outra pessoa. Não tem como seguir sendo o adolescente fofinho, né? Porém... Sim. Porém, eu não consigo não gostar, assim. Claro que, como nessa cena que vocês citaram aí, ele foi ridículo, a gente sabe, e a gente fica bravo, a gente xinga, mas eu acho que quem escreveu o episódio ficou muito contente, falou, era isso mesmo que eu queria. Eu só tenho uma coisa a falar sobre Daniel. Daniel San é aquela pessoa que era legal e transgressora na década de 80 e virou reacinha agora, é isso. Nossa, pior. Ótimo. E eu acho que assim, a gente olha se a gente olhar superficialmente pro Daniel, ele é uma pessoa bem sucedida, né? Tem um negócio lucrativo, tem a família de margarina. Mas a série mostra, principalmente quando o passado dele vem à tona, com o Johnny, né? O Johnny aparece, é como se o passado dele tivesse voltado. Que essas coisas não preenchem uma pessoa também, né? Isso não é uma meta de realização da vida, ter a família e ter uma profissão. Tanto que o karatê é uma parte muito grande da história do Daniel. E ele quer retomar isso de alguma forma. Ele retoma ali por um caminho meio tortuoso, né? Eu acho que o Mestre Mag não ia gostar que abrissem um dojo com o nome dele na base da revanche, porque é um pouco nisso. Sempre que o Daniel cai na revanche, ele acaba errando, né? E ele acaba aparecendo principalmente como personagem, aquele riquinho chato, superior, não sei o quê, principalmente para quem engaja na versão do Johnny, como o Johnny conta o passado. Porque quem só escuta o Johnny falar do passado, pensa que o Johnny era legal, né? Que a namorada ali gostava dele e tudo mais. E ele era uma pessoa agressiva com a namorada, ele era um menininho problemático, e isso não aparece. Mas aí, é o que o Paulo falou, na série parece que como precisa ter ele para contrabalancear o Johnny, eles ficam colocando ele nesses momentos complicados. E aí, é muito chato, assim, me dá muita raiva quando ele debocha do Johnny em público, fala algumas coisas assim que machucam, assim, que magoam o personagem. Como ele é o personagem principal com o qual a maior parte da audiência está engajado, o Daniel automaticamente vai lá pro lado do Chatonildo, né? E eu queria falar, então, passando pro próximo tópico, de uma coisa que nas conversas, essas super conversas que eu tive com o Rogério sobre o assunto, a gente chegou a uma conclusão, assim, talvez, que é uma pergunta que eu tenho para vocês. Daniel, chato demais ou vítima de bullying pesado que não conseguiu superar? Porque o Rogério estava falando isso comigo, né? Às vezes, aquela pessoa que magoou a gente na adolescência, que é uma fase muito complexa para todo mundo, é uma pessoa que a gente não supera mesmo. E aí, quando o Daniel está em contato com o Johnny, ele vira aquele adolescente acuado, que quer acabar com o oponente dele. E nesse momento, ele não tem o colo ali do Mestre Miyagi para ajudar ele, para dar uma palavra amiga e tudo mais. E aí ele fica esse personagem, assim, que a gente olha só por esse lado da chatice. O que vocês acham? Talvez o Johnny que o Daniel vê é aquele Johnny dos anos 80 ainda. Pelo menos na perspectiva do Daniel, parece, né? Como a Thalita comentou, às vezes quando a gente sofre, né, perseguição durante a adolescência, mesmo após muito tempo, você encontra a pessoa ou as pessoas que no passado, né, já te perseguiram, já te violentaram, é quase que inevitável você continuar procurando naquela pessoa, ainda que ela seja uma pessoa diferente agora, que talvez possa ter mudado completamente, você vai continuar vendo naquela pessoa aquele mesmo eu do seu passado, que te perseguia, né, que te caluniava, que te violentava. Então é bem difícil superar, né, quebrar isso às vezes. Parece que o Daniel tem um pouco de dificuldade nesse sentido. Exatamente. Pensando que eles ficaram muitos anos sem se ver, né? Então se vê de novo é a mesma pessoa, eles não sabem nada um do outro. E nem quer saber, né? A gente não quer saber daquela pessoa que encheu a nossa vida, a nossa paciência. Tipo, ai meu, você é legalzinha, pra não ver seu. Comigo você foi um capeta. Era isso que eu ia falar. Realmente, a gente não quer saber. Assim, eu simplesmente não queria saber daquela pessoa. Eu largava ela lá longe. Nem quero ver esta La Vista Baby, que a porta bata onde só não bata, sabe? E deixava ela pra lá. Mas assim, sim, o Daniel San, ele fica caçando. Tem hora que ele fica caçando. Ele quer espizinhar. É a tal da revanche, né? Assim, cada um reage de um jeito. Mas assim, ele tinha a possibilidade de de se afastar, sabe? Isso que me dá um pouco de raiva, assim. Eu entendo, só que nesses momentos, assim, que ele poderia evitar o conflito, mas ele escolhe fazê-lo, é que eu fico com... Ai, meu Deus, por quê? É a clássica instituição adultos que se beneficiariam de terapia, né? É, pois é. O Paulo pode falar bem melhor... É, tipo, não, ninguém é obrigado a perdoar ninguém. Isso é uma coisa muito importante, né? A gente tem uma cultura de que você só perdoa a pessoa se você conseguir ir lá e abraçar a pessoa que te causou ferimentos emocionais ou físicos e viver numa boa do lado dela, best friends, né? E não, isso é utópico. Não, não existe só isso de perdão. Se você conseguir fazer isso, legal, parabéns. Mas não é o único jeito de conviver. Agora, daí, pra ele se engajar nessa coisa que faz mal pra ele, que tá prejudicando a vida familiar dele, que tá prejudicando a convivência dele com a participação dele como pai, tá prejudicando a vida financeira dele também, que ele tá... O aspecto profissional dele tá prejudicado. Peraí, Daniel San, o nome disso é obsessão, né, amigão? Vamos dar uma segurada, vamos pintar uma cerca, como vocês disseram, né? E aí, os dois, né? Os dois, assim, a série toda, tipo... Eu tenho uma aposta muito forte pra terceira temporada, que é a de que eles não vão incluir um personagem psicólogo. Porque se entrasse um psicólogo na vida desses dois aí, bicho, acabou a série. Chamou o Paulo no Netflix. Netflix, me contrata pra última temporada. Hashtag. Pra fechar o ciclo. É isso, né, velho? Tipo, os dois estão ali e eles não se perdoam, ao mesmo tempo eles não se gostam e eles ficam presos nesse meinho. Eles moram em bairros diferentes, em zonas diferentes da cidade, é só não ir lá no lado que tá o Cobra Kai e pronto. Pois é. Aí vai falar, não, mas nossa, o Cobra Kai é tudo que tem de errado no Karatê, porque o Cobra Kai é a violência, o Cobra Kai... Irmãozão, vai pra justiça, vai ver lá na junta do Karatê, sabe? Deixa os caras ver primeiro, depois você se preocupa com isso. E aí fica como se fosse só o Cobra Kai que existisse de dojo de karatê naquela cidade toda, sendo que a gente vê no campeonato que existe, mas bem que é um campeonato regional, né? Que pelo menos nas outras cidades ali, existem mais um tanto de outros coadjuvantes que a gente nem sabe o nome, nem então tem mais gente lá praticando karatê, não é só o Cobra Kai. Então o Daniel San não tem obrigação de salvar o mundo. Ai, ai. E ele não percebe, né, que o jeito que ele reativa o Miyagi-Do é um jeito também não muito legal. Ele não tá percebendo aonde ele caiu. Tanto que aconteceu o que aconteceu no último episódio, ele ainda vai lá, é a culpa do Cobra Kai, eu preciso deter eles. Não, calma, põe a mãozinha na consciência, você também tem sua parcela de culpa. Pois é. Isso me fez lembrar de outra coisa. Quando o Rob faz coisas, né, legais, o crédito vai para o Demiel. E quando o Rob faz coisas, né, ruins, a culpa é do Johnny e do Cobra Kai. Exatamente. E, gente, eu acho que também essa questão aí, Daniel, Johnny, que a gente vem falando, como é cada um dos personagens, né? Como é e como é. Eu acho que traz também a maneira como tentaram vender a série. Agora vocês vão descobrir quem é o verdadeiro vilão. E aí, eu acho que isso é um caminho bem torto para vender a experiência da série, porque aí já acaba jogando isso, né? Ó, o Johnny vai ser o bonzinho, o Daniel é o vilão. Já coloquem isso na cabeça. O que vocês acham? A série entrega isso? Não, eu concordo. Se a gente só olhar para esse duo, aí realmente não, a série não entrega quem é o verdadeiro vilão, não. Só que agora... Principalmente com o desenrolar da segunda temporada, a gente tá vendo que o verdadeiro vilão é esse antecessor, né? É o Reese, essa masculinidade tóxica que ele representa, influenciando os dois. Então, essa visão de mundo individualista, babaca, tudo isso é o verdadeiro vilão da série, né? Porque se você for ver assim, o que que ferrou a vida do Johnny. Não é ele ter perdido um campeonato de karatê. É ele ter construído toda a identidade dele em cima de uma coisa que dependia da vitória, entendeu? E aí, quando ele perde todas as fontes de apoio também, ele perde a identidade dele mesmo. Aí ele vem nessa ladeira abaixo que ele chegou quando a gente tá no começo da série. E eu acho muito louco isso, da oposição desses exemplos, né, desses legados que a série faz. E o Chris chegar também, eu acho que é interessante, porque ele é um cara que opõe tanto o Johnny, então acho que também pode ser que mais pra frente o Daniel perca esse... sendo taxado o tempo todo de chato, de inconveniente, porque vai ter o Chris pra antagonizar o Johnny, né? E uma coisa que escondem ali, mas qual é a última fala de Karate Kid? A última fala do Karate Kid... É o Johnny falando pro Daniel. Ele entrega o troféu da vitória na mão do Daniel. É o perdedor que entrega pro ganhador. E o Johnny fala pra ele, Daniel, você é legal. É muito engraçado até de assistir isso, sabe? Porque passou o filme inteiro atazanando. O Daniel ganha e o Johnny entrega e fala, Daniel, você é legal. Então, quer dizer, mostrou que assim, aquele personagem tinha alguma coisa nele de ok, né? De admitir a derrota e tudo mais. Mas aí ele vai lá pro estacionamento, que aí é o começo do segundo filme. O que, que o mestre dele faz, que apareceu no Cobra Kai, o flashback? Começa a socar ele, a tentar enforcar ele, matar ele. Porque ele perdeu, que não pode ser o segundo lugar, que o segundo lugar é horrendo. E aí o mestre Miyagi tem que intervir. Esse cara, né, que puxa também o Johnny pra esse outro lado. O que me leva à pergunta final desse bloco. O bom mestre faz diferença? A gente viu o Miguel, a maior decisão que o Miguel teve que tomar foi no finzinho ali do último episódio da segunda temporada, no momento da guerra escolar, né? Ele tomou a decisão certa porque ele lembrou do ensinamento que o Johnny tinha dado pra ele. E isso lembrou muito o Daniel adolescente, porque o Daniel adolescente, ele também era um menino errante. Mas ele sempre foi muito marcado pelo mestre Miyagi. Então, acho que entra nisso que a gente tá conversando agora, né? Quem guiou essas pessoas aí? E como ser guiado mal marca a vida da pessoa também, como marcou a vida do Johnny. Assim como o mestre Miyagi marcou positivamente o Daniel, né? O Johnny foi marcado negativamente, assim, muito forte. Até uma relação um pouco relacionamento abusivo, porque volta o Chris e finge que tá legal, que é bonzinho, e o Johnny cai muito ingenuamente na dele. Um pouco abusivo não, né? Completamente abusivo essa relação em todas as instâncias dela. E aí, eu acho que o lance, essa reflexão do bom mestre fazer diferença, ela não se aplica só à luta, né? Porque a gente pensa no papel de mestre muito literal. Mas a própria jornada do Daniel e do Johnny nessa série, a jornada dos meninos é se encontrar também. Mas a gente, nesse sentido, não tem tanta diferença entre o núcleo adolescente e o núcleo adulto. Porque a gente vê que os dois estão tentando achar o papel deles nessa sociedade, o papel deles na vida deles, né? Estão tentando construir, as identidades deles daqui pra frente. E a gente vê o tempo todo a influência que os mestres tiveram, que eles têm sobre os pupilos deles. Então, peraí, que exemplo eu tô dando pra esse jovem aqui? Que tipo de comportamento eu tô perpetuando? E a gente vai andando em ciclos, assim. A gente pensa muito no Miyagi e no Reezy quando a gente faz essa pergunta. Mas eu vejo ela acontecendo muito com o próprio Daniel e o Johnny. Tanto que eu acho que um momento muito definidor disso é o momento do assalto à concessionária, né? Em que o... O Robbie poderia ter tomado uma decisão ruim, mas pelo exemplo que ele tá tendo e pelo quanto ele tá se sentindo acolhido e pela conexão que ele tá fazendo com o Daniel, ele toma uma decisão melhor pra ele. Toma uma decisão que põe ele em risco físico, mas que é moralmente mais justificado. O próprio mestre Miyagi, ele fala isso no terceiro filme, que é o filme lá Estremecido, que os dois são estremecidos. Ele fala pro Daniel, Daniel-san, sua raiz é boa, né? Você começou com os ensinamentos bem, né? Então eu não tenho dúvida de que você vai se sair bem na sua vida, porque você vai ter pra onde voltar pra esses ensinamentos. Eu acho que o Daniel tem isso marcado nele, né? Apesar dos pesares. E o Johnny não teve, mas é aquilo que o Paulo já falou nesse episódio mesmo. Ele sofreu o suficiente para entender que não dá para passar para frente o ensinamento que ele aprendeu, né? Que é preciso rasurar esses ensinamentos ali do Cobra Kai. Uhum. E aí parece que o Miguel tá tendo um guia legal. O Falcão já foi um que escapou, né? Porque também eu acho que acaba sendo o mestre e a decisão pessoal também do aprendiz, né? Sim. Eu acho que agora, para fechar o bloco, atualizações do universo da série. Se vocês reconhecem marcas dos anos 2010, 2020 aí no Cobra Kai, eu acho que o protagonista latino já é uma diferença gigante, né? Pro Cobra Kai, que só tinha menininho loiro do olho azul. Uhum. É, a presença de meninas. E corpos fora do padrão também, né? Porque ali, Daniel era o fora do padrão por ser magrinho no Karate Kid, né? Enquanto os outros eram parrudinho, bracinho definido, não sei o quê. E aí a gente tem mina gorda, a gente tem pessoas de etnicidades diferentes, né? E isso tudo vai construindo isso. Eu achei que o plot que eles fizeram pras meninas no Karate, assim, tirando a Aisha, né, que ela tem ali do bullying, a partir da primeira temporada, do final da primeira temporada, ela serviu ali de uma ligação entre a Samantha e a Tori, e depois ela ficou meio esquecida no churrasco. Mas a Samantha e a Tori, elas têm o plot delas muito ligado aos meninos no karatê. Porque a Samantha passa todo o, sei lá, a primeira temporada com o Daniel Sam buzinando no ouvido dela. Ai, vamos voltar a treinar karatê. Ai, vamos voltar a treinar karatê. E ela nada. Aí começa todo o rolê lá do Cobra Kai e aparece a Tori e o Rob. Aí que ela decide, ah, vamos voltar, né? Vamos voltar. E a Tori, ela é completamente, assim, ligada ao Miguel, né? Ela mal chega e ela já se junta ao Miguel. Sei lá, em vez de ela desenvolver uma história de amizade ali com a Isha, não. Então, assim, eu achei ruim, porque só vai corroborar ainda mais um estereótipo, sei lá, que mulher que vai lutar, vai caçar marido. Não, é isso. Eu acho que ali a grande falha, então, se eu fosse apontar, né, pra mim, disso, é quando a gente vai para questões de representatividade e tudo mais, que todo mundo tá muito ligado agora, é uma época que tá todo mundo muito ligado nisso. A gente tem sim as meninas lutando, mas talvez a gente não pode chamar isso de representatividade feminina, por exemplo, né? Justamente por isso que a Ana falou, elas só sabem falar de meninos ou estar com os meninos. A Isha é a única que foge dessa curva, que é uma personagem super interessante, ela é minha personagem preferida, e ela é ligada ao karatê. O karatê vai mudando a vida dela, vai transformando a rotina dela, e ela conversa com os meninos sobre os treinos, e tem outros tipos de conversa ali com eles, que não a das meninas. Isso também por ela ser fora do padrão. É. Talvez eles enxerguem ela como um outro deles, e não como uma possibilidade de romance ou qualquer coisa assim. É bem isso aí. Não é? E aí, tanto que ela vai sendo apagada. Na segunda temporada que vira a guerrinha dos chips, aí já vai sendo apagada aos poucos, até meio que sumir, né? Sim. Porque aí até preocupa, por exemplo, a volta da Ali. A Ali vai voltar pra quê? Pra ser... Tem gente apostando em disputinhas românticas entre o Daniel e o Johnny, é o que me faltava, né? Assim, nossa, melhor não voltar. Se acontecer isso, vai ser uma porcaria. Aí quebra a série, porque, poxa... Não, porque se acontecer isso, eu sou a favor da Amanda juntar com a Carmen e as duas e viver um amor. Largar esses dois trouxa. Ó, já tô ficando, já. Com certeza. Não, então, porque, vamos entrando, olha... Já que a gente já entrou, vamos entrando aí dos pensamentos e vambora. Vamos lá, então. Gente, o que esperar da terceira temporada? Ah, então a gente pode pensar onde que a segunda temporada parou, né? Johnny sem dojo, sem namoradas, com o filho fugitivo, com o aprendiz em coma, bêbado, sem carro, sem celular. Meu Deus. O Daniel fechando o dojo dele e em conflito com a esposa. Entre os alunos, então, o Miguel em coma, o Falcão no dojo do Crazy, o Rob e a Tori fugitivos, a Sam machucada. Meu Deus, de novo. Gente, que tragédia, né? Tem essa vinda da Ali, né? Que é uma carta na manga que tá aí muito clara. Em algum momento ela vai aparecer, né? Sim. Tem os inimigos dos outros dois filmes, que aí o aprendiz do Sato, né? Que é o primo do amigo lá do Mestre Miyagi. Na terceira temporada tem um amigo do Chris, que é um cara cheio da grana que talvez possa aparecer pra ajudar ele. E aí, então, eu vou falar o que aparece nos teasers. E aí, a partir disso, a gente pensa à vontade. No primeiro teaser, ele vai aparecer cenas da primeira e segunda temporada e termina com uma voz falando com o Daniel Sam que ele não sabe tudo sobre o Mestre Miyagi, como ele pensa. A gente sabe, por spoilers aí de produção, que o Daniel vai pra Okinawa. Inclusive, pela primeira vez, eles vão de verdade para Okinawa, porque no filme 2, eles foram de mentirinha para lá. E aí, ele escuta, então, falar... Essa pessoa, ele tá lutando com o Daniel. Aí, num treino, o Daniel cai e é imobilizado com uma arma. Tá todo mundo achando que é o cara do segundo filme, que é o aprendiz do Sato. Chosen, né? Isso, Chosen. E aí... O segundo teaser já é mais recheadinho. Ele tem a reprise da briga do Rob com o Miguel. Aí ele tem o Daniel perguntando pro Johnny o que, que ele achava que ia acontecer. Essa cena, ela acontece no pátio da casa do Johnny. O Johnny tá com o rosto machucado, tá com a barba por fazer, tá com o cabelo desarrumado. E o rosto machucado, que eu falo, hematomas, curativos, ele se meteu em alguma confusão. A cena seguinte, não, o flash seguinte, é o Johnny preso. Mas sabe aquelas prisões, quando a gente assiste filme, série americana, que a pessoa vai temporariamente pra passar a noite? e já é liberado. Uhum. Johnny tá preso num lugar assim temporário, também com o rosto machucado, que eu falei da outra cena. Depois tem uma cena do Daniel pensativo, depois tem uma cena da Amanda consolando a Sam no hospital, que pode ser da segunda temporada ou pode ser uma cena nova, né, do comecinho da terceira. Tem a Sam olhando no espelho com o ferimento quase curado, aí ela já tá na casa dela e o ferimento tá quase fechando, então são todos esses indícios, né, de passagem de tempo. Depois tem o Rob com o uniforme do reformatório, né, o que parece ser um reformatório, de cabelo curto, olhando assim meio bravo assim para alguém. A gente não consegue entender quem que pode ser. Tem a Tori num que parece ser uma boate, chegando assim, toda decotinho e lugar, ambiente escuro. Depois tem o Falcão no dojo, com as mãos ensanguentadas e o rosto assustado. E com uma tatuagem nova no lugar que ele tinha a tatuagem da Moon. É uma tatuagem em referência ao Cobra Kai. Depois tem o Crazy com o nariz ensanguentado. Então, será que foi com ele que o Johnny brigou? Depois tem o Miguel no hospital com um colete, muitos cartões na mesinha de cabeceira, então para mostrar que passou bastante tempo. O rosto dele já tá bem desinchado. Depois tem o Johnny no hospital olhando pro Miguel. E o Johnny nessa cena tá com a mesma roupa da cena que ele foi preso. Então também pensar se ele foi preso antes ou depois. E tem o Miguel, né, no final, acordando lá, Jon Snow, abrindo o olho, meio assustado. Podem fazer suas apostas, pessoal. Eu acho que o Miguel, talvez ele volte tendo alguma dificuldade pra se movimentar ou... Eu não sei, porque, gente, foi meio feio o negócio, né? Foi. E aí eu acho que vai ter um plot de superação dos próprios limites nesse sentido. Uhum. Seria uma coisa interessante. Já aí, em relação aos chips, eu desisti de entender esses chips. Os chips da adolescência, né? Eu queria ver, sinceramente, como que ia ser o encontro da Ally com o Johnny. Não sei se eu tô torcendo pra eles terem algo, assim, porque seria muito dos clichês, né? Mas eu quero realmente ver como vai ser esse encontro. E eu quero que a Carmen, no final das contas, fique bem, porque essa personagem merece. Ela não precisa ficar com ninguém, assim, mas que ela se dê bem na vida, de algum jeito, assim. Pensei que você fosse dizer fique com a Amanda. Por que não, né? Pode ficar com a... Que, gente, as duas personagens que têm senso nessa história é a Carmen e a Amanda. Com certeza. Verdade. E fica a minha questão, em quantas línguas a Carmen ainda vai xingar o Johnny? Eu também quero ver isso. Pode ser que a gente descubra que ela é um quarto russa também, ela xingue mais uma aí e tal. Mas eu concordo com o que você disse. Eu acho que a Carmen também vai passar a maior parte agora, tipo, evitando o Johnny, focada na recuperação do Miguel. Eu acho que o Miguel vai ter esse arco de recuperação física, mas talvez isso gere um choque de valores dentro dele. Eu acho que ele vai virar meio adolescente chatinho por um tempo no começo da temporada, porque é tipo assim, ó, eu segui o conselho do Johnny de ter misericórdia e eu tô aqui nessa cama barra cadeira de rodas barra centro de reabilitação. O Johnny, eu acho que vai acabar meio que se integrando ao Daniel, porque eles vão precisar combater o Crazy. Acho que esse vai ser o ponto de conflito máximo dessa temporada, que eles vão ter que se unir, porque tipo assim, ok, você não gostava do Cobra Kai antes, eu não gosto do Cobra Kai agora também. É, eles vão se unir pelo inimigo em comum, né? É, exatamente. Eu acho que o Falcão vai ser meio que o inimigo ali no, também. Vai ser meio que o braço direito do Chris, que já estão construindo ele pra fazer isso. Quem fala, o Rob, eu acho que ele vai se aproximar do Miguel por algum motivo também. Eu não sei como vão fazer, porque essa coisa do reformatório eu não tinha visto. Agora, Chip, eles podiam só parar. Porque eles não estão muito bons na tomada de decisão ali, entendeu? Eu sei que jovem não tem que tomar decisão acertada, mas estão errando demais. É aquilo também, né? Qualquer coisa eles têm que partir pra brutinha. Você pisou no meu pé, toma aqui! Porrada! Ai, ai. Mas é muito louco porque isso vira muito a coisa de tribo urbana barra seita, né? Do tipo, esses jovens encontraram um grupo onde eles têm uma fonte de apoio, né? O traço que une todo mundo do Cobra Kai é que eles eram jovens fora do padrão. Eles não eram os jovens populares. E agora eles estão conquistando isso, né? E agora que eles estão nisso, eles são os babaquinhos também. Enfim. E foi aí que o Falcão se perdeu total nesse personagem, né? Total. Total. Eu acho que ele vai ser o grande exemplo, assim, do que pode acontecer com alguém que é mal ensinado e que também já tá inclinado a isso, né? Ter a oportunidade de ir pro outro lado do bullying, pro outro lado da moeda. E aí, esse personagem aí, né? Ele veio ganhando espaço na segunda temporada. Eu acho que realmente, pra agora, na terceira, ser junto com o Chris, o antagonista ali dos adolescentes, né? Do núcleo malhação, como o pessoal fala no Twitter. Com certeza. Núcleo Malhação, não tinha ouvido essa e amei. Oi, recadinho da editora. A partir de agora, nós vamos falar sobre uma informação da terceira temporada que não apareceu nos teasers, mas foi divulgada em notícias. Então, se você não gosta desse tipo de spoiler, pule uns 2 minutos e meio. Gente, um spoiler de um personagem que não volta, isso é coisa de bastidores, e que me deixou super chateada, é a Isha. Ela não volta, gente. Não? Oi? Eu acho que a série resolveu realmente focar nisso do os bonitinhos em briguinhas do coração, é? Só espero que eles deem uma boa justificativa, né, para a saída da Isha na terceira temporada, porque... É o mínimo, sabe? Tudo bem que assim, a gente vai pensar que o dojo que ela frequenta, e até o outro, né, porque eles vão desativar o do Daniel também, não vai mais existir. Então, provavelmente, ela não é uma menina que iria pro dojo do Freeze. Então, pode ser que por isso ela não tenha espaço aí. Eu espero muito que ela volte em algum momento, na quarta temporada, não sei, quando o Johnny voltar a ser professor. Porque eu fiquei super chateada, porque eu gostei muito dessa personagem, eu engajei muito na história dela, principalmente na primeira temporada. E aí eu fiquei pensando, meu, agora que a história vai fazer sucesso, foi pra Netflix, tá aí arrebentando. Vocês viram as audiências que Cobra Kai tá dando? Não. Ah, eu vi que teve bastante, mas eu não vi exatamente o quê. Quanta? Eu acho que era 2 bilhões de pessoas assistindo. Eu sei que, assim, ela foi a série mais assistida da Netflix nos Estados Unidos e no mundo, né? Nossa. Olha. E assim, a diferença dela para a primeira mais assistida da Amazon, que é The Boys, é uma diferença assim ridícula. É muito grande. Eu tô sem os números aqui porque eu não guardei o print que eu tinha tirado dessa informação. Ele tá assim, o sucesso do sucesso. Eu tenho medo, né, por conta de... Vocês sabem o que acontece, que a Netflix faz com série de sucesso, né? Faz render 40 temporadas. Mas ao mesmo tempo, agora que eles ficaram famosos, que era o momento, cadê a lista, gente? Pois é. E eles podiam ter mantido a Isha, porque assim, independente do que você falou, assim, ah, agora os dojos vão fechar. Mas, gente, você tem uma personagem que tinha um background antes, era a Isha, porque ela já era amiga da Samantha. Então, mano, exatamente, eu ia falar antes a mesma coisa. Kai. Ah, a Samantha fica sem amigo, perde o apoio. Sim. É. Complicado, né? Não, e ela era a consciência, meio que a única coisa que impedia os dois lados, tipo, tanto o Miguel quanto a Samantha, de falarem, não, realmente, todo mundo do Cobra Kai é babaca, todo mundo do Miyagi-Do é babaca. Uhum. Sim, quem? Cadê, né? Uma pessoa boa dentro do Cobra Kai. E o Paulo comentou uma coisa, da aproximação do Daniel com o Johnny, que talvez vinha por meio dos dojos, né, pra poderem antagonizar o Crazy. E eu acho que tem também outro fator de aproximação do Johnny com o Daniel, que é o Robin. Ele é aprendiz de um e filho do outro. Não dá pra nenhum dos dois deixar o Robin sem o apoio. É como o Paulo falou, né? Foi o Daniel que deu um exemplo bom pra ele seguir e que ensinou pra ele algumas coisas ali por meio da luta. Imagine se ele tá lá preso ou sei lá o que vai acontecer com ele e o Daniel não vai atrás dele, não vai tentar ajudar. Ele vai se ver totalmente abandonado ali, né? Vai ter essa questão. E o Johnny como pai dele, né? Que vai ter que ir atrás desse menino em algum momento dessa vida, né? Então talvez eles se aproximem pra poder tirar o Rob dessa, pra poder dar um apoio ali pro Rob. Porque também, apesar de ter ficado uma imagem meio... O Daniel falando lá pra eles, ai, por que o Rob fez isso? A gente vê que não é uma coisa intencional. Ele não queria machucar uma pessoa, assim, nesse nível de machucado. Foi sem querer, querendo, ali. Mas fica uma imagem, né? Ai, ele que causou, ele... Não, calma. Tanto que ali teve alguns momentos que a briga podia ter sido parada e foi continuada. Vários. Mais de 10 minutos que a briga poderia ter sido parada e 3 cenários. Sim. Além de ter a estrutura da escola, os professores e tudo mais que podiam parar, na própria narrativa, tem 3 momentos claros que dá pra parar a briga, né? Então, quando o Rob chega e vê as meninas brigando, ele consegue separar as duas. Parou uma vez a briga. O Miguel chega nesse exato momento e pensa que o Rob tá batendo na Tori. E ele bate no Rob e intensifica a briga. Primeiro a Tori chama pra briga, depois a Samantha morde a isca. Depois o Miguel continua porque vê uma coisa ali fora de contexto. Depois, na hora que a briga já tá feia, assim, já tá durando vários minutos, o Miguel consegue parar a Tori. Ela bate nele. Ele fala pra ela, chega, já deu. E aí ela quer continuar. Depois, a Sam também deu um golpe bem sujo ali na Tori, jogou ela pela escada, só que foi uma escadinha menor, né? Então, assim, não tem certo e errado naquela briga, não. Os adolescentes são totalmente malucos ali naquela situação, né? É o hormônio! E enquanto a Chip, eu gosto muito do Miguel, então eu acho ele bonitinho em todas as situações, assim. Eu acho ele um menininho todo inocentinho, assim. Ele não é, gente, é eu que vejo ele assim. Mas os adolescentes, eu meio... É que nem a Ana, vocês falaram, gente, para, vamos parar. O Rogério sabe que uma das primeiras coisas que eu fiz foi ficar perguntando pra ele, essa menina vai voltar? Pensando na Ali. Porque desde o primeiro episódio da série, o Johnny fica lembrando dela e fica tendo flashback com ela. E não sei o que lá, é toda uma saudade dessa menina. E o Rogério, ah, não, não vai voltar, não, não vai voltar. E aí, então, eu tava super curiosa pra volta dela, pra ver como ela podia funcionar ali. Romanticamente ou não, eu acho que até fora do lado romântico seria mais interessante. É bom lembrar que ela é médica, pediatra. Então, assim, ela não é pediatra, né? Ela faz cirurgias e é especialização na pediatria. Então, ela pode até ser essa pessoa que vem operar o Miguel, que vem fazer algum tipo de tratamento com o Miguel. Lembrando que ela é casada também, né? Então, também, às vezes, vai ser por esse lado profissional que ela vai vir, o que seria ótimo para salvar essa questão da representatividade feminina, né? Retomar a conversa e tal com eles, mas numa outra chave, seria muito interessante. E eu gosto muito do Johnny com a Carmen, né? Mas até porque pela influência que a Carmen tem. O Johnny, quando ele escuta coisas boas e legais na volta dele, ele tem umas reações boas. Da primeira vez que ele jantou lá na casa do Miguel e a Carmen falou pra ele sobre o marido dela, a história dela, e ele lamenta, ele fala, ah, eu sinto muito. Aí ela fala, não, não precisa sentir muito porque eu já superei e eu acho que a gente não pode deixar o nosso passado definir o nosso futuro. E o Johnny olha para aquilo e é o dia que ele tem um impulso de quando ele volta para casa, faz uma limpeza naquela casa dele que era um lixão de cerveja para tudo quanto é lado. E é o impulso que ele também toma para ir falar com o padrasto e cortar relações com ele. Depois, na segunda temporada, a Carmen fala para ele que esse tipo de briga, né, que existe entre ele e o Daniel só se resolve quando uma das pessoas decide ser a pessoa adulta, né, da relação ali. E ele escuta isso e é o que segura ele de não sair brigando com o Daniel. Quando o Daniel chega super agressivo no dojo, na frente de todos os alunos e tudo mais, ele responde, não, eu vou ser vou dar uma atitude de uma pessoa amadurecida. E aí eu acho legal essa dinâmica que ele tem com a Carmen, para além da romântica, né? E eu acho que seria legal se eles retomassem pelo menos uma amizade, talvez pelo menos a Carmen deixar ele ver o Miguel, né? Porque no primeiro momento ela não quer nem ver ele pintado de ouro, né? O que é compreensível. Pra terceira temporada, acho que é isso aí que você falou mesmo. Vocês falaram, né? Vocês resumiram bem, assim, as ideias para a próxima temporada. Você falou que eles estavam sempre dando diquinhas, né? Que a Ellie ia voltar, e é real. Duas diquinhas que eles estão dando é essa, né? De que os dois vão se juntar em algum momento e que a Ellie ia voltar. Então, eu espero ansiosamente esses momentos. Quanto ao chip dos adolescentes, a gente sabe que é Miguel e Samantha, né? Endgame, não tem muito o que mudar aí, não. Eu acho, né? A vibe para mim é essa aí. Gente, então é isso. Eu queria agradecer a todos vocês, né? Principalmente nossos convidados, o Paulo e o Rogério. Sejam bem-vindos, voltem sempre. Ah, agora é a hora da divulgação das redes sociais, né? Vocês podem me encontrar, então. Eu só tenho uma rede social que é o Twitter, @ThalitaSouza, Thalita sem H, Souza com Z. E lá eu fico sempre conversando sobre as séries que eu tô assistindo, reclamando da vida, falando sobre vida em quarentena, reclamando de videoaulas. Essa é a minha vida atualmente. Vocês me encontram no Twitter, no @nanacastro, no Instagram, como @nanacastro321, e também tem as minhas fan accounts de BTS. Eu sei que a gente não falou de BTS, eu quase falei de Supernatural, mas não me segurei. Um dia eu conto por quê que eu ia falar de Supernatural, não tinha nada a ver, mas eu ia falar. Então, minha fan account de BTS, que é RunNarmyRun, no Twitter, @RunNarmyRun. E eu também tô lá no TikTok agora, fazendo os videozinhos. Também é na minha conta de BTS, mas tem vídeo de tudo quanto é jeito lá. Se vocês gostam de vídeo de gato, tem também. arroba RunArmyRun também. É isso. Vocês me encontram no Twitter também, como arroba Peguerche, é G-U-E-R-C-H-E. Foi lá que a Ana me encontrou reclamando de Cobra Kai pra me chamar pra vir aqui. E vocês também me encontram num canal sobre RPG chamado CritQuest Brasil. Crit de crítico, quest, Brasil, no caso, é Brasil mesmo, tá? A gente faz vídeos falando sobre RPGs, tem reviews, tem coisas assim. E a gente posta quando a vida adulta permite. É isso. E muito obrigado, gente. Foi um prazerzão também, me diverti bastante. Estou com vontade de fazer xixi, mas foi muito divertido. Next. Bom, eu também agradeço a oportunidade de participar. Gostei muito, foi muito divertido. Espero que em ocasiões futuras a gente também possa fazer isso mais vezes. Foi bem divertido mesmo. Gostei muito. E eu não tenho redes sociais, é isso. Rogério é misterioso. É assim que ele consegue manter a atenção e a memória pra lembrar de qualquer detalhe da trilogia original de Karate Kid, tá ligado? Ele não queimou os neurônios com redes sociais. Será que é isso? Teve algum efeito posterior, né? Que eu mesmo não tinha me percebido. Com certeza, Rogério. Vocês me encontram no Twitter como @narosaleme e meus escritos vocês encontram originais no Wattpad e no Swig, também como Ana Rosa Leme. E minhas fanfics estão no Nia Fanfiction, também, olha só, como Ana Rosa Leme. Já as redes sociais do Fanficast. Você encontra o Fanficast no Twitter como @fanficast. No Facebook, como facebook.com/fanficast.br. No Instagram, como _fanficast. E nós temos também um canal no YouTube. É só digitar Fanficast Podcast que você vai encontrar o nosso canal ali. Nós temos também um Padrim, caso você queira ajudar financeiramente este podcast lindo do Ficton aí cada vez mais longe. Então, a partir de R$1, você já pode contribuir com o Fanficast. E nós temos aí várias recompensas para você, que vão de betagens de fic até um momento em que você pode falar com a gente, tirar dúvidas de escrita, ou comentar aí o que você anda lendo e vendo, coisas legais, enfim. Então, dá uma olhadinha em padrim.com.br/fanficast, que lá tem tudo explicadinho. Além das nossas redes sociais, você pode escutar o Fanficast com o seu agregador de podcast favorito no Spotify, no Apple Podcasts e em todos os lugares que tem podcasts nesse mundo. Então aproveite, escuta a gente. 5 estrelas, não esqueça de nos dar 5 estrelas. É 5 estrelas amei, tá? Não é meme agora. É amei mesmo, de verdade, tá bom? E é isso. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, coletivo. Você ouviu? Pode falar qualquer coisa, Paulo. Alô, galera de cowboy. Alô, galera de peão. Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão. Ganhou de mim hoje. Pelo visto, ninguém gosta de rodeio, né? Ninguém bateu forte com a mão, exatamente. Quem bateu forte com a mão? Rodeio não tá em voga. Todo mundo na gravação aí? Sim. Beleza, vamos contar e bater forte com a mão. Um... 2, 3. Não tá sincronizado. Não tem problema, Ana, arruma depois. Deus ajude a editora. É. A única coisa que eu demorei mais pra assistir, aliás, que eu assisti mais rápido do que o Tiger King, foi Cobra Kai, que eu assisti as 2 temporadas em 1 sentada. É muito viciante, né? E eu não sei se eu gostei, mas eu assisti. Cobra Kai? É. Você gostou? Cobra Kai é aquele tipo de coisa que você fala, horrível, 5 estrelas. Não tinha toda essa carga nostálgica do filme. Eu acho que, como todo mundo, eu saía dando soco no ar pela 30 minutos depois que o filme acabava. Tentava dar o chute e distendia alguma coisa na perna, né? E depois ficava suado. Só eu? Desculpa. Eu, assim como a Nana, eu vi Cobra Kai quando estreou no YouTube, em inglês, e agora eu assisti dublado. Mas aí complica, o Daniel só não tem mais aquela voz assim. a dublagem do Johnny é muito boa. Mas ficou legal, então, a do Cobra Kai. Ficou. Gente, a cena impagável do Johnny distribuir o folheto com o site e falando lá www.cobracai.com. Gente. Ah, então é uma dica também. Vão escutar um pouquinho da série, assistir um pouquinho da série na versão dublada, então, que vale a pena. Sim. Lá vão mais 10 horas. Não. Eu só assisti de Karate Kid só o primeiro e o Karate Kid com o filho do Will Smith, que assim, não é karatê, é kung fu. É legal o filme, me diverti, mas... E aquela coisa também, né? Falam que não é cânone, né? Não tem o Mestre Miyagi, não é cânone. É, eu já não sei como funciona o cânone de Karate Kid, mas assim, gente, é Kung Fu, gente. Passa na China, é o Mestre Han. Gente, não tem nada de Karate, zero Karate. O grande plot twist desse remake foi: e se a gente fizesse Karate Kid sem Karate? Basicamente isso. É, aí várias modalidades depois, né? Karate Kid, esgrima, Karate Kid, judô. Perfeito, perfeito. Não, Karate Kid, ciclismo, cara, já pensou? O choque de cultura tava na mesa de roteiro, gente. Karate Kid sem karate é golpe, só falo isso. É como se a gente estivesse no olhar do Johnny, né? O Johnny tem um olhar nos 80 da vida, ele parou lá, né? Porque o Daniel, você vê que ele foi pra frente. Se for parar pra pensar, agora tá virando vai virar um TCC, vai virar uma dissertação isso aqui. É, eu acho que é mais ou menos essa a ideia, sabe? O jeito que ele enxerga tudo em volta dele é assim. E aí chega os adolescentes e mostra pra ele, ó, prestem sair. Eu ia falar que até o inconsciente do Johnny é todo anos 80, né? Meu Deus, eu ainda tô assim, meu Deus, perplexa, impactada com aquela breguice. Meus olhos ainda queimam com aquele kimono sem manga. Gente, eu quero falar mal do Daniel, eu preciso falar mal dele por um instante. Fala, Rogério, então. Ai, tava tão ansioso por isso, gente. Tava sonhando com esse momento. Tira do seu peito esse peso, essa dor. Vou tirar tudo agora. O cara, ele influenciou vocês pra fazerem essa pauta só pra conseguir falar mal e registrar, tá ligado? Não, agora eu quero que fique registrada e que todos ouçam sobre o Daniel. Tem uma raiva da cena do elevador ali que eles se encontram no último episódio, as últimas cenas ali, né? E ele olha assim pro Johnny com uma cara assim do tipo, olha o que você fez. Se fosse aqui no Brasil, com certeza a culpa seria de quem? Do PT. mas mesmo sendo nos Estados Unidos, não foi, não? Tenho certeza, gente. O preço lá do Cobra Kai só subiu porque o PT acabou com a economia dos Estados Unidos. Quando eles compraram o DiCaprio pra vir pra cá pra queimar a floresta... Vamos agradecer a Netflix por ter renovado, né? Porque imagina ter terminado sem concluir isso. Nossa, mano. O cara que faz o Johnny, né? Ele falou que ele saiu, ficou super mal depois que gravou a segunda temporada. E ficou por dias muito mal. Pensando, será que vai dar pra gente gravar uma terceira temporada? Será que a gente vai voltar? Ou vai ficar desse jeito a história? Imagina, né? Acabou. Retomou. Ai, nossa. Retomou o Karate Kid pra isso. Nossa. E o Paulo comentou uma coisa da aproximação do Daniel com o Johnny, que talvez vinha por meio dos dojos, né, pra poderem antagonizar o Crazy. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando, gente, como que vai ser Cobra Kai sem o Cobra Kai? É o nome da série, né? Não dá pra inventar um dojo novo, sei lá. Já teve Karate Kid sem Karate, né, então? É. A franquia já fez dessas, né? Rogério, a gente tem uma ideia pra junção Cobra Kai e Miyagi-Do, conta pra ele. Isso, só que a gente adaptou pra três frases iguais ao do Cobra Kai, só que dentro do Miyagi-Do. Então era um negócio assim, defenda primeiro. defenda forte. Algo assim, né? Já sei, ó. Defenda primeiro, dizia sempre, tenha compaixão. É o Cobra Kai mais o Miyagi-Do. Isso. Perfeito, perfeito. Meu Deus. Cadê um estúdio de tatuagem aberto pra eu marcar isso no meu corpo? Gostei do desvio sempre. O desvio sempre é válido. Seria o ensinamento do mestre Miyagi pro Daniel, foi esse. Desvio sempre. Quanto você puder fugir da luta, você foge. É verdade, tá certo. Ana? Ana! Os lábios são labirintos, Ana! Cadê? Tá gravando, daqui a pouco ela vai botar isso no pois. Com certeza, cara. Você condenou muito agora, Mari. Eu sempre tô dessas. Não, então, falou até você terminou de falar do padrinho, aí sumiu. Credo. É. Bom, então eu chamo o final, Thalita. Como? Bem final. Pô, perfeito, gente. Perfeito. Acaba o episódio assim. Chama o final, bem final. Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.